não condiz minimamente com a história deste clube. Portanto, é um ponto que eu vou batalhar diariamente com os meus colegas de direção, que passa por angariar mais sócios, trabalhar muito melhor os sócios que nós temos, e para isso é preciso comunicar muito melhor do que nós temos comunicado. E, portanto, é isto. Porque, de facto, não, voltando outra vez à questão do Sal, o Sal existe e o futebol e as modalidades existiram sempre. Mas não vale a pena trabalhar para elas se as pessoas não quiserem, portanto depende dos sócios, e os sócios esses vão estar satisfeitos e vão estar imbuídos, envolvidos no clube, se nós, direção, tivermos a capacidade de os puxar. Daqui a menos de um ano, no marco histórico, que são os 100 anos do clube, certo? O que é que os sócios podem esperar nessa data? O que os sócios podem esperar nessa data é uma celebração digna de um centenário, é uma responsabilidade enormíssima que esta direção carreta, mas também é uma motivação grande, não é? Porque celebrar um centenário do clube com maior história, com maior dimensão desta região. Para o ano vem aí uma coisa complicada em termos financeiros, que é o entrar a pagar o PER, que é o Plano Especial de Recuperação. Sim, é verdade. Não? Nós, antes de nos candidatarmos a estas eleições, sabíamos que tínhamos que contar com esse pagamento. É um pagamento pesado para as contas do clube. É 20 anos, mas é. Independentemente disso, todos os anos vamos ter que pagar, mas também é justo que o façamos, porque é sinal que o clube ficou a dever a alguém. Quanto representará isso, pelo menos, no encargo de... Há dois pontos importantes. Há um que tem que ver com a Fazenda Nacional, que neste momento o processo está suspenso por conta da mais-valia das piscinas. Portanto, temos a expectativa de que... Ganhar a causa. Mas em relação aos credores, aos créditos laborais, representam, se não me falha a memória, 11 mil euros ano, que circunstâncias normais se pagaria facilmente, até porque este projeto foi desenhado para 5 anos com a expectativa de que haveria mais salário na liga profissional para ter capacidade financeira para pagar isto, coisa que não aconteceu, que mantivemos na distrital, com capacidade nossa, obviamente, mas vamos ter que ter menos um ponto de lança e vamos ter que pagar a quem devemos. Estamos a falar de 30 mil euros ano, no global. Fazenda pública, mais aos credores especiais, né? Os prioritários. Sim, mas como disse, a Fazenda Nacional está suspensa, portanto esperemos não ter que pagar esse dinheiro. Como é que... quem é o treinador na próxima época? Não, Júlio, eu percebo que esse provavelmente é o ponto que desperta mais interesse de qualquer adepto. Mas com esta direção tem que perceber uma coisa, que é... O futebol é importante, mas é tão importante como as outras modalidades e como a organização deste clube. E, portanto, perguntem-me ao contrário, quem é que será o secretário-geral deste clube? Perguntem-me quem é que será o diretor desportivo deste clube? Perguntem-me quem é que será o diretor comercial deste clube? É isso que nos interessa e é isso que as pessoas têm que pôr na cabeça. Porque atirar dinheiro para uma equipa de futebol sénior e esperar que ela vá subindo, amigos, não contem connosco. Mas há algo inevitável, que é... Há jogadores que estão no plantel este ano, que têm um contrato. Não... Desfaz o plantel todo, quem fica, quem não fica. Sim, não há nenhum jogador que tenha contrato por mais de uma época. Portanto, eles terminaram esta época, cada um está em sua casa, exceto aqui 3, 4 jogadores que ainda temos que resolver porque eram estrangeiros e todos estavam ao nosso encargo, mas a maioria é livre de fazer o que quer. Agora, nós vamos trabalhar de uma forma muito estruturada e rapidamente explico também que temos um scouting, que acreditamos, o scouting foi estruturado este ano. O scouting vai identificar os jogadores e treinadores que acham condizentes com o perfil técnico, em que teremos um coordenador técnico, que é o Fabeta, trabalhar diretamente com o scouting para traçar o perfil do atleta e do treinador. O scouting e o coordenador técnico elegem os jogadores e treinadores que acham condizentes com esse perfil, passam ao diretor desportivo, o diretor desportivo tem o poder de decisão em conjunto com a direção. Portanto, é assim que nós vamos trabalhar. Mas primeiro arrumamos a casa e depois então vamos à procura dessas pessoas. O clube ficou escaldado com a SAD, é que no médio prazo é necessário um investidor, os patrocínios para já não chegam. A curto médio prazo, esse assunto está em cima da mesa, é uma opção viável para o clube? Eu acho, isto pode parecer uma reação um bocado bombástica, mas não tenho qualquer dúvida daquilo que vou dizer, que é, eu já estou neste clube há algum tempo. O Beira-Mar e os sócios do Beira-Mar têm que ter consciência, e quem vive de perto do clube conhece as contas deste clube, o Beira-Mar, se quiser crescer no futebol sénior, não tem a menor chance de atingir os patamares principais deste escalão se não for financiado na desportiva. Por um lado, por termos legais, porque é obrigatório a partir da terceira liga ter uma SEDUC ou uma SAD. E por outro lado, nós sabemos que a pujança financeira que existe nos outros clubes não tem nada a ver com a nossa. Sejamos francos e honestos, vale a pena. Temos que criar uma SAD, a certa altura, não vai ser agora. Porquê que essa arquiteta não consta no plano? No plano? Porque nós consideramos que há outras prioridades em relação ao nosso plano, e porque essa capacidade não é disponível, não vai ser discutida, nem vai ser definida por nós, vai ser sim definida pelos nossos sócios em Assembleia Geral. Portanto, acho que há um caminho antes de levar a Assembleia para percorrer. Acho que devemos promover debates com pessoas que tenham tido experiências de SAD, acho que devemos trazer advogados que percebam da poda, que nos ensinem, e depois os sócios dirão à direção como é que se irá ser constituída uma SAD, que não tem que ser necessariamente, para mim nem faz sentido que seja constituída já no próximo ano, mas devemos começar a pensar, pôr o assunto na agenda, sim, devemos.